2. Que você quer ter? Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Bom, já deu pra sacar que vai começar a sacudir da edição de hoje, né? Benga Boys, parada de T-Times. É muito legal isso daí. Teremos ainda Mr. President, The Immortals e por aí vai. Aumenta o volume disso daí. Trompeta suena teta, teta, trompeta suena teta, teta, trompeta suena teta, teta, teta, trompeta suena teta, teta, teta, trompeta suena teta, trompeta suena teta, trompeta suena teta, trompeta suena teta.

DJ Macandy.

to let somebody go. It hurts like so to let somebody go. But you're still with me now, I know. Tell you a good girl is quiet, and that you should never.